9. 2-1-3-0-3-9. Poderia me informar a saída provável para a Confins? 1-1-8-9-7, prepara da AEL, Leda Bridge. Obrigado. T-5-1-7, confirme, pronto para copo. T-5-1-7, autorizado Salvador para Brasília, via UPS 1-1-7, nível 360, subida, decolando, decolagem pista 1-0, após primeira curva à direita, saída árvore, transição elétrica, transponder 5-5-2-4, frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado 360 para Brasília, via Perizolo 1-7, decola da décima curva direita, saída da bora, transição elétrica, controle 120.8, transponder 5524, tá 3597. Tá 3597, cotejamento correto, reporte pronto para puxar sinal. Guantará 906. É 2-1-1 no controle, 2-1-8-3-4. 08. Suspensa quando nós pegamos potência para decolagem, observamos um cachorro, ele nosso cabeceira do lado esquerdo ali. Avistou um cachorro à esquerda, da esquerda da pista ou colidiu? Não, não, não colidiu não. Estava na grama, à esquerda, mas estava solto lá, pequeno, próximo à cabeceira lá. Próxima 28 ou próxima 10? Não, próxima 10. Assim que eu peguei a potência, eu precisei do meu lado esquerdo. Gente, obrigado. De nada. Bom dia, mantenha a guarda na escuta, número 3 para copo. 7. Prima que o Zulu confirme para outra copo. 360, estou de lido, 629. 00, rota direta, monta radial 321, decolagem pista 1-7 após curva à esquerda, saída Momo, Rogvo, direta, transponder 5514, frequência do controle 120.8. Transponder 5-5-1-5, confirma. Lima Kilo, Zulu. Kilo Zulu, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e sanar. Lima Kilo Zulu, para acionamento táxi, chame torre, frequência 1-1-8 desse momento. Salvador, Gono 607, portão 5, puxe back a chama. Cristiano 260, alterno 1288. 260, alterno 288, bom dia. Bom dia. 607, autorizado puxe acionar, reporte pronto para ataque. Reporte para ataque, 607. Salvador, Mundo 804, 45 a bordo, autonomia menor de 5 minutos. Alinhar e decolar 217, 120 graus, 62. 4, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa no ponto de esfera, chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro no 021. Empático, central, espera, 1804 na escuta, por favor? Por gentileza, se considera a informação, mantenha a escuta e aguarda. A pista está impraticável devido a cachorro na pista, ok? Você mantém a posição e aguarda, por gentileza. Na verdade, está autorizado o seu táxi até através do gate 62 aguardando para prosseguir. Obrigada, comandante. Salvador Ground, good morning, TP 5514, got information, India. Roger. 1897, autorizado Salvador, com fim via peso 16, nível 360, decolando pista 10 após primeira curva direita, saída da Euleda Bridge. 3.5535, frequência do controle 12, adição 8. Está copiado 360, está no Paulo Zulu 16, da Euleda Bridge. 5535-1208. 97, cotejamento correto, reporte pronto para puxar, Sana. Reportarei, obrigado. A Sana falou que a pista está impraticável, qual era o motivo? No 5, confirme para outra cópia. Confirmo. Gol no 7-5, autorizado Salvador, Brasília. Via o peso 1-7, nível 360. Decolando pistão 1-0, após primeira curva direita, saída árvore, transição é essa. Responder 5-5-3-0. Controle de frequência no 2-0, decimal 8. Condições visuais, em legal no 0-2-1, no repasse farol da barra. Camarão no farol da barra do Lomba ainda. 360, apertou Luno 7, pistão no 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa 5530, controle 1208. Luno 607, na escuta? Prossiga 607. Por gentileza, você vai manter a posição e vai aguardar para início do push, ok? A aeronave da companhia vai passar a retaguarda e após estar autorizado o início do push. Positivo, já segurei o push aqui aguardando ele passar, obrigado. Obrigada. O gol no 804 vai prosseguir via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1021, tem um bom voo e até a próxima. No 804, copiou? Autorizado, Pátio Índia e Alfa, quando espera 118.6, dado ponto de música. Boa. Sinal 62 no UNO, Sinal Recife, Sinal 251, Alterne 13325. Já pode pronto para o ataque. Em coordenação 607. Voltando 3547, posição 62, puxa bem cancelamento. Sim, meu senhor. Confirme para o ideal? 275. Confirme? 275. Autorizado direto destino, suba e mantenha o 085. Vai acender para o 085 e voando direto destino do Alfa. Pronto, Orochi, 62 no UNO, passando o líder. Sam Recife, 1251, Alferne, 13325, Sam 62 no UNO. 1251, alterando 3325. Acione, reportaxa. Salvador, bom dia, bom dia, 4. 804, autorizado. Ingresso e decolagem. É 10, 120 graus, 612. Sonder 5541. Depart correction. Control approach, frequency 120.8. Gate 5519-02 Aracaju, Puka departure, Jammu, and then DCT. Running use 10, turn left after, scope code 5541, departure control 1208, TP 5514. Trick 5514, feedback correct, reporting ready for push and startup. I will report for push and startup TP 5514. Salvo no 7, no 5, solicita acionamento na posição número 2. Com 1795, acionamento a critério do comandante, é pronto para push. Tomarei. Atenta viatura da Infraero no pátio, autorizado o táxi, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. O vento está 120 com meia dúzia, quer decolar a 35? Ingresso então 35, reporte alinhado e pronto na 35. No 5, não autorizado push, eu guarde, mantém a posição. Mantendo posição, 7 no 5. Qual é o nome da localidade? Chiba. Vê? Fala, Gol 1897 para pushback e acionamento. Gol 1897, mantenha posição devido a duas aeronaves realizando push. Mantém 897. 97, falando que é o número 2 nesse setor. Número 2, 897. 8, bom dia, senhor. 0, bom dia. 030, bom dia. Mantém a escuta, básica cópia. Escuta, 9030. Alô, Salvador, meu nome é 07, pronto táxi com 180 a bordo, 4 horas, Galeão. Bom dia, Gol, noite 04, contato radar, bom nível 360, voe Leda. Voar Leda da presente, acendendo 360, Gol 1804. 1-8, decimal 6, altímetro no 021. 1-021, Índia Alfa, ponte espera 186607, um bom dia. Para o táxi, está com 125 a bordo, o Dana Confim, com 4 horas e 45 de autonomia. Tem pessoas a bordo, estão 35197. 125. 135197, autorizado o táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera de Chame Torre, frequência 118, decimal 6, altímetro no 021. Índia Alfa, até ponto de espera 018, via 135197. Pensando até em passar lá o 7 de setembro. Zulu tem decolagem autorizada. O vento é 140 graus, 5 nós, ajuste no 021. Salvador, bom dia, Gol 1607, ponto de espera, Gol 1607. 7 cêntimos, mantém a ponto de espera. Mantém 607. 0-3-0, confirme e pronto para a cópia. 9-0-3-0, autorizado Salvador para Recife, rota direta, nível 390, decolando pistão 1-0 após primeira curva esquerda, saída PUCA transição Aru, transponder 5534, controle frequência 1-2-0, decimal 8. Decimal 8, boa viagem. 1-2-0-8, graças, bom dia, seu. Olhei mais aquele zelão. Bom nome 030, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Gol 9030, corrigindo, controle frequência 120, decimal 8, coteja. Site autorizado táxi, coordene com infraero, correção autorizado puxa e acionar, coordene com infraero, realizará o push simultaneamente com Boeing 737 da mesma companhia, no gate 2. Gente, autorizado push e acionamento, realiza simultâneo com o tráfego no gate 2. Bom, no 897, ficará na saída do pátio 3, confirma. Posicionar a nave na saída do pátio 3. O 75 pode iniciar o pushback então? O 95 autorizado push simultaneamente com o Boeing 737 da mesma companhia no gate 3. 7-1-6-7, iniciando. 7 autorizado a decolagem, 1-4-0 graus, 6-12. Livre de colagem, 607. Olha, tá 3-5-1-7, bom dia, posso esperar lá na 0 pronto. 3-5-1-7, bom dia, mantenha o ponto espera. Mantenha. 2-9-7, aconteceu o seguinte, o tráfego da companhia no 02 iniciou, então vai ficar, acho que vai ter um problema aí de push pra ser simultâneo de vocês, ok? Sem problema. Muito obrigado, comandante. 5-1-4 for pushback and startup. Clear to pushback and startup, come for a test. Helicopter for taxi to be 5-5-1-4. Salvo Golo, 9030, gate número 1, pushback e acionamento. 9030, número 3 no setor, vai manter me escuta e aguardar, por gentileza. Tá, na sua escuta, pode ir acionando na posição aqui, senhor? A critério do comandante. Obrigado. Obrigado. Nada. Tá passando na calça, se quiser empurrar, manda prazo. Tá ok, sente que o senhor foi preferido, né? Prossegue até a saída do pátio 3, por gentileza, no 7 e no 5. Sente, 897 já pode iniciar, se quiser e pôr na frente, não tem problema. Muito obrigado. Gol no 897, autorizado, chama táxi. Autorizado, 897. Coloca. 20 decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 607, da Oleda, passa 2000. Bom dia, Gol 607, contato radar, Gol nível 360, Veleda. 360, Vando Leda, Gol 607. Zulu Alfa Índio, quanto mais para pouso? Mais 55 minutos da presença, senhores. Sim. Salvador, Gol 904 novamente. Prossiga. Não consegui contato nenhuma das frequências, 251 nem 3325. Haveria uma outra? 1288, alterne 1260. Vamos tentar, 288 e 260. Até mais. Certo. bom dia, Altan 3153, autorização Galeão, frente da Índia. Altan 3153, bom dia, mantém escuta, número 2 para conta. Sente na escuta. Nossa. Está na aberta, tá para cima no 7. Direto Romeu, ciente, mantém escuta. Salvador Ground Trip 5514, wet 62, souls on board, 3 hours 30, alternate and receive for DAX. Trip conforme endurance and people on board. 62 souls on board and 3 hours and 30 minutes. On board trip. 6-2, 6-2. EP-5514, thank you, maintain your position. Maintain position, double 514. Paulo Salvador, bom, 17, no 5, pronto para o TAC. 174 a bordo, alternativa Campinas, economia 0408. Para o táxi 1897. 1795, mantém a posição. Entendo. Gol 1897, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 118 pessoal 6, altímetro 1021, confirme pessoas a bordo alternativa economia. 0021, Índia Alfa, ponto de espera 186, temos 149, 3 horas de Campinas. Sente com 1897. No 5, após tráfego Boeing 737 da mesma companhia, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118 decimal 6, altímetro 1021, confirme autonomia, correção alternativa. Alternativa Campinas, táxi em frente Índia Alfa, ponto de espera 118 decimal 62, bom dia. Salvador, bom dia, Otan 35 no 7. Bom dia, TAM 3597, contato radar, suba ao nível 360, saída Arbor. Matinho, você tem o braço dele para nível 360, 3597. Tem a posição. Mantém 5514, approve taxi to holding point for correction via taxiway India Alpha on holding point call tower frequency 118.6 KNH 1021. That's 1021, clear taxi via India Alpha holding point 1186, GP double 514. Gente, Lima, Kilo Zulu, plano de instrumento cancelado 0957, submantém o 085. Torre Salvador, bom dia, bom ano 795, Marcelo número 2, executa a pronta. 795, ciente, na atmosfera. 7 Romeo. Pronto, pronto. Mike Juliet Romeo, autorizado Salvador, Salvador, nível 500 pés, pista 197, mantendo restrição de 1000 pés no corredor Axé, acione 0115, controle de frequência 90.8. Juliette Romeu, cotejamento correto para acionamento e táxi. Chame torre, frequência 198.6, confirme pessoas a bordo. Salvador, bom dia, o 3890, para Recife, 3890, bom dia, mantém escuta, número 2 para cópia. É o Golo 9030, por gentileza, mais só tempo para o pushback. Golo 9030, autorizado, puxa, acionar. Reporte pronto para ataque. Reportaria, muito obrigado, tchau. Livre de classe, não, 90, 189. Tá, 3153, pronto pra qual? Tá pronto. 3153, Salvador para Galeão, nível 360, via o piso 10, decolando pista 10 após primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, responder 5555, frequência do controle 120.8. Gente, Galeão no 360, via Pesulu 10, decolando a 10 primeira curva direita, da Elvenda Pitch. 5555 no transponde, 1208 ao controle, produção 3153. 3153, cotejamento correto, reporte fundo para push e acionar. Chame Recife 1260, alterne 1288. Recife 1260, alterne 1288. Bom dia, até a volta 3507. Bom dia. Sete no cinco, ali mantém um no zero. Ali mantém um no zero, 715. Só 3890, confirma e pronto pro corte. Afirmativo. Só 3890, autorizado Salvador para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolando pista 10 após primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, responder 5554, controle de frequência no 20.8. Leda, 867, obrigado. 1897. 3890, cotejamento